Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, o programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Vamos olhar para a liturgia deste domingo, dia 12 de janeiro. Este programa que tem transmissão na sexta-feira, dia 10, mas vamos também olhar então para a liturgia de domingo, dia 12, dia do batismo do Senhor. Hoje contamos com a participação do seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital e arcipreste do Nordeste da Diocese de Coimbra. De referir também que habitualmente contamos com a participação neste programa do seu padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra. No entanto, neste domingo contamos apenas com o seu padre António Loureiro. Seu padre, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova para mais uma emissão do nosso programa Palavras de Esperança. Muito obrigado, uma saudação a todos os nossos ouvintes. É a primeira vez neste ano que estamos aqui, portanto ainda votos de um bom ano. Oxalá seja um ano onde todos sintamos que os nossos melhores sonhos se podem realizar e depois, assim, dos excessos de Natal, de passagem de ano, tenhamos novas forças para poder trabalhar e ajudar a construir uma sociedade melhor, que bem precisa também da ajuda e da colaboração de cada um. É verdade que seja assim. Senhor Padre, estamos então e vamos olhar para um domingo importante do batismo do Senhor, em que acabamos por concluir esta etapa do Advento, a etapa do Natal. Exatamente, com o batismo do Senhor conclui-se o tempo do Natal e começa o tempo comum. A segunda-feira será a segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Tem como mudança, até agora temos tido a cor branca, a partir de agora é a cor verde, que nos acompanhará depois até à quaresma. Portanto, o tempo comum quer dizer que é o tempo normal de vida da Igreja, onde não tem nenhuma celebração particular, a não ser algumas celebrações que eventualmente possam acontecer, mas assim é um tempo em que se chama comum justamente por isso, porque é o percurso habitual da fé, de onde iremos seguindo a liturgia, lendo a palavra de Deus, meditando, ganhando forças para o dia-a-dia, de onde Deus está chamado a ser presente de uma maneira cada vez mais intensa, se formos capazes de abrir o nosso coração a Ele. Já vamos então, daqui a pouco, daqui a instantes, olhar para esta liturgia em que nos debruçamos sobre o batismo do Senhor. É importante também aqui olharmos para outras considerações, nomeadamente, Senhor Padre, neste domingo, dia 12, iniciam-se as comemorações do ano, do ano jubilar, do jubileu de Santo António e dos mártires de Marrocos, na Diocese de Coimbra, pelo Senhor Bispo. Exatamente. Vai ser um ano importante para a nossa Diocese. Exatamente, celebrando os 800 anos da presença de Santo António em Coimbra, da sua passagem para os franciscanos, por ocasião da vinda dos primeiros missionários italianos franciscanos que iam para Marrocos e que, passado pouco tempo, voltaram mártires. E Santo António decidiu justamente mudar de congregação, ele estava no convento de Santa Cruz, para os franciscanos, para ir ocupar o seu lugar. Portanto, vendo que alguém deu a vida pela missão, ele sentiu-se motivado a fazer outro tanto. E depois a história, ele chegou lá, esteve em Marrocos, mas apanhou a malária, teve que voltar e acabou por ir para a Itália e tornar-se o grande Santo António um santo universal. Então, o seu bispo, para comemorar este acontecimento e aproveitar também para criar dinamismos de pastorais novos na nossa diocese, decidiu celebrar este jubileu que a Santa Sé reconheceu e apoiou. E então o seu bispo fez uma nota pastoral, que até podem ver, basta ir ao site da diocese na internet ou ver no jornal da diocese, também no aprisco da semana passada pusemos alguns excertos, mas ele lança alguns desafios para este jubileu, que não é só comemorar por comemorar. Então, os grandes desafios são estes: o desafio da evangelização. O espírito de Santo António foi de evangelizar, ainda arriscando a própria vida, mas ele quis foi evangelizar. Depois, o desafio da espiritualidade. Portanto, temos que voltar a uma espiritualidade cristã. Vemos um tempo de uma espiritualidade difusa, de uma espiritualidade egocêntrica, de estar bem consigo mesmo. Santo António tem outra espiritualidade, que é a espiritualidade da relação pessoal com Deus. de onde não é o eu que está bem, mas é o eu que se encontra com o tu. E este tu, que é Deus, é que é a fonte do nosso bem. Portanto, é um princípio de espiritualidade um bocadinho diferente daquele que se tem desenvolvido ultimamente e de inspiração oriental. O centro não está no eu, mas está no tu. E o eu que se relaciona com esse tu, que é Deus. Portanto, esta espiritualidade, eu diria que é muito, muito recompensadora se a conseguirmos viver bem. Depois fala também do desafio da renovação cultural. Pareceu-me este um aspecto muito interessante, porque vivemos numa cultura que tendencialmente é não cristã. É do mundo, é humanista, é intimista. Parece que soa bem ser, não ser cristão ou negar o cristianismo. É verdade que houve muitos erros também na história da Igreja, mas necessitávamos de uma renovação cultural. Por exemplo, estar na escola e perguntar às crianças: no Natal, o que é mais importante? É o Pai Natal ou é Jesus? A primeira reação foi: é o Pai Natal. Eu lembro-me aqui há uns anos. Agora as crianças já me respondem: não, é o nascimento de Jesus. Portanto, é esta renovação cultural. A cultura pôs o Pai Natal e tirou Cristo. Agora temos que voltar a pôr Cristo. E isto em muitos aspectos da vida. Portanto, uma cultura que se deixa inspirar por valores de fraternidade, de perdão, de misericórdia, de solidariedade, de fraternidade, não é fácil. E então, face a esta cultura individualista em que cada um procura estar bem pessoalmente e esquecer-se do outro. Depois, o desafio da vocação cristã e das vocações na Igreja. Vemos também um tempo de crise de vocações. Então também Santo António, um jovem, que desde muito jovem sentiu o chamamento do Senhor e viveu bem a sua vocação cristã e a sua vocação sacerdotal. Então, também um convite para uma reflexão sobre as vocações. E depois ainda um último desafio, que é o desafio da renovação da piedade popular. A piedade popular, que é muito importante, que tem a ver com as procissões, com a festa da aldeia, em que muitas vezes se vive como festa, mas que às vezes não se aproveita o suficiente para ser também renovação espiritual ou ser festa cristã. É mais cristã. O brilhantismo da festa, não é? Sim, e muitas vezes mais é o fazer festa, que podia ser cristã ou podia ser de outra coisa qualquer. E então o seu bispo também diz: bem, vamos aproveitar estas festas populares, a piedade popular, para orientar bem para Cristo. Inclusivamente os sacrifícios que fazem, e até dizia o seu bispo, por exemplo, a gente vai, as pessoas andam à volta, oferecem velas e andam de joelhos à volta da capela, mas está bem. Mas isso também se podia fazer, outros também podem fazer. O interessante seria orientar isso para uma relação pessoal com Deus. Pôr a Deus mais no centro, mais que aquilo que eu faço por Deus, ou que a minha promessa. Portanto, era orientar a piedade popular para redescobrir a centralidade de Cristo, mais que a centralidade das coisas que eu faço por Cristo ou que faço por Deus, sem saber bem quem é este Deus e como é Deus. Portanto, no fundo, estou eu no centro. É a minha promessa, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sinto. E então aproveitar isto tudo, que tem uma raiz também que é bom, as próprias procissões, com os andores nas ruas, tudo isso é bonito, mas pôr-lhe, reorientar mais para a centralidade de Cristo. Então esse é também um desafio do nosso jubileu. Se conseguíssemos viver todos estes desafios, estaríamos mais santos no final deste jubileu, com certeza. Muito bem, que e seja assim então. Teremos também depois uma peregrinação de arciprestado a Coimbra para celebrar o jubileu e visitar os lugares santos deste jubileu, a Igreja de Santa Cruz, o Convento de São Francisco. E então, em princípio, será no último domingo de setembro, coincidirá com o início do novo ano pastoral, e oxalá sejamos capazes também de fazer uma grande mobilização e vivermos também esta experiência do jubileu como arciprestado, de um modo profundo e que nos envolva um pouquinho. Portanto, o jubileu vai acabar por tocar toda a diocese de Coimbra. Portanto, as comemorações começam no domingo, mas e vão, exatamente, será durante um ano, irá até 17 de janeiro do próximo ano. E durante este ano são convidadas todas as comunidades a poder fazer uma peregrinação aos lugares santos do jubileu. Neste caso, a Igreja de Santa Cruz e Santo António dos Olivais, onde viveu Santo António. Então, aproveitar também para rever a história do que aconteceu, deste Santos, dos Santos Mártires de Marrocos, e aí inspirar-nos e ganhar força para também termos uma vida mais dada a Cristo, como eles tiveram. Muito bem. Seu Padre, por cá também está-se a aproximar mais uma festa da família. Exatamente, este também é um momento muito importante que já estamos realizando nos últimos anos, em que pretendemos, como família, juntar as famílias e, como família cristã, celebrar o dom da fidelidade ao matrimónio. Estão convidadas todas as pessoas, mesmo que não sejam casadas, ou sejam viúvas, ou tenham a situação que estiverem, mas convidamos de um modo particular aqueles que se casaram no último ano e os que fazem múltiplo de 5 anos de aniversário de matrimónio, justamente para celebrar a alegria do matrimónio cristão e do amor cristão, apesar de muitas dificuldades, mas pronto, aqueles que são capazes de ir vivendo. Temos este ano, tive a alegria de ter feito umas bodas de um casal que fez 70 anos de matrimónio. Então, é uma obra. É, nunca me tinha acontecido e é muito bonito. Então, ainda estão absolutamente lúcidos. Portanto, muito bonito. E é um chamamento para que vivamos a alegria do amor cristão, que é muito maior que as tristezas das divisões que acontecem entre os cristãos e nas famílias também. Esta festa da família que vai acontecer no Salão Multiusos da obra de Dona Josefina da Fonseca. Exatamente, na Casa da Obra, no dia 19 de janeiro, com início às 13 horas. Teremos um casal, como habitualmente nos virá dar também um tema de reflexão, teremos animação musical, tudo é sistema de voluntariado, mas então pedíamos que se inscrevessem até o próximo domingo, ou segunda-feira, para depois podermos organizar bem todo... Habitualmente é uma festa muito participada. Sim, no passado tivemos cerca de 300 pessoas, portanto acaba por ser uma organização ainda um bocadinho exigente. O prato já está tradicionalmente uma excelente feijoada, então venha connosco que vai gostar, vai aproveitar e vai se sentir recompensado por estar connosco. Muito bem, e a celebrar esta particularidade e este dom tão especial que é a família, não é? Exatamente. Seu Padre, também esta indicação de que vai acontecer a Assembleia Geral da Associação São João Paulo II. Exatamente, aqui já há 3 anos, quando foi feita a estátua de São João Paulo II e no recinto, foi pedido ao Sr. Bispo a criação de uma associação para promover o culto e ajudar a que São João Paulo II, padroeiro da nossa unidade pastoral e do nosso concelho, pudesse ser um fator de inspiração na evangelização. O Sr. Bispo aprovou a associação, entretanto ainda não se organizou. Então, no dia 26 de janeiro, vamos convidar todos os associados a que se possam estar presentes para ver se podemos organizar-nos, portanto, criando os órgãos sociais. A equipa instaladora propõe uma equipa de órgãos sociais. Se houvesse alguém que queira propor outra equipa, também poderia fazer. Mas, de todas maneiras, não seria reconhecimento oficial desta associação para que possa começar a desenvolver suas atividades e ser mais um parceiro social. Portanto, é uma associação civil, uma associação não especificamente religiosa, ainda que tenha esta inspiração, mas constituída por leigos que irão dar o seu melhor para que atividades de caráter formativo, de caráter religioso, mas também de caráter cultural, em torno da figura de São João Paulo II, nos possam ajudar a revigorar a nossa fé. E todos necessitamos muito revigorar a nossa fé. São João Paulo II foi um Papa muito santo, esteve entre nós várias vezes, muitos de nós o vimos até pessoalmente. Então, que ele ora interceda por nós e nos ajude a sermos também nós discípulos, missionários e evangelizadores. Ele lançou o grito da nova evangelização, que está à espera de surgir ou de se multiplicar. Oxalá entre nós este espírito missionário e evangelizador se possa revigorar através desta Associação São João Paulo II. Então, todos os associados, no dia 26 de janeiro, convidados a participar nesta Assembleia Geral, com início às 15 horas, no Centro Catequético Madre Teresa de Calcutá. O objetivo também será um dia poder ser criado e erguido aqui o Santuário São João Paulo II. Exatamente, esse é o desígnio. Que também que não será para breve, não é? Sabemos que as coisas não acontecem assim tão rapidamente. Para já ainda está a ser, e o objetivo é constituir esta associação e os seus órgãos sociais, mas o objetivo maior será também a criação desse santuário. O designo seria exatamente que no que é o atual recinto de São João Paulo II se possa edificar um santuário dedicado a São João Paulo II, com tudo aquilo que isso depois possa querer dizer. Como é que vai ser, não sei, depende. São João Paulo II, com certeza, que nos irá ajudar um pouquinho, e de repente, se houver um bocadinho de adesão da população, não sei se há algum santuário em Portugal dedicado ao São João Paulo II, portanto, tudo são coisas que de repente se podem multiplicar, se houver um bocadinho de oração, de dedicação, ou continuarão assim passivamente no tempo. Isso não sabemos. Às vezes as coisas são surpreendentes e de repente... É verdade. As tudo coisas se encaminha, põem, não é? Tudo se encaminha. Vamos ver. Vamos ver. Seu Padre, olhamos então para a liturgia deste domingo, dia 12 de janeiro, domingo do Batismo do Senhor. Comecemos então pela primeira leitura, pelo profeta Isaías, que anuncia o servo do Senhor que virá a restaurar todas as coisas. Exatamente. Portanto, já no Antigo Testamento apareceu esta figura do servo do Senhor, o servo humilde, mas amado por Deus, querido por Deus, e então esta leitura diz que sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E diz, não gritará, não levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida, que ainda fumega, proclamará fielmente a justiça. E então ele vem para estabelecer a justiça na terra. E depois diz, fui eu o Senhor que te chamei, segundo a justiça, tomei-te pela mão, formei-te, fiz-te uma aliança do povo e luz das nações. É uma figura que não se entendia bem o que era isto. Que seria muito importante, seria o grande líder, o grande construtor da paz, mas por caminhos de não violência, pela humildade, pela simplicidade, pela sua importância espiritual e não pela sua ação bélica. Portanto, vivemos num tempo, agora com estas notícias terríveis do Irão e a ameaça de guerra, tudo pela força militar, pelo poder, eu mando mais que tu. Este servo aparece como humilde, que é o autêntico, que vem construir a paz, mas por caminhos absolutamente diferentes. Cheio do Espírito do Senhor, será a luz que há de iluminar todos os povos. Portanto, isto é uma profecia do profeta Isaías, que depois Jesus veio a assumir-se como servo do Senhor. Noutras alturas irá dizer que também será um servo sofrente, que irá sofrer pelo seu povo. Pronto, neste momento é este anúncio que nos fala de alguém que Deus escolheu e que será o guia dos povos, a luz das nações, mas por um caminho de humildade desconhecido para os homens. Muito bem. Já na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, que fala do batismo de Jesus. Sim, exatamente. Aqui refere-se a Cristo. São as primeiras pregações dos apóstolos, de São Pedro, em que então ele diz que a fé começou com o batismo do Senhor. E que Deus o escolheu, que Deus não faz exceção de pessoas, que ele veio para todos os povos, mas que no batismo se manifestou como o eleito de Deus. E é esse Jesus que Deus escolheu e que manifestou publicamente no batismo que queremos seguir. Portanto, havia o batismo de João Batista, o precursor, que veio anunciar a Jesus, fazia um batismo de conversão, chamava os pecadores à conversão. E as pessoas que o escutavam diziam, mas então a minha vida também necessita ser transformada, porque eu digo mentiras, eu sou injusto, eu não sou fiel na minha família, nem nos meus negócios, e eu deixei a prática religiosa, eu quero me converter. Iam a João Batista e recebiam o batismo de João Batista. E foi neste contexto que apareceu também Jesus. E então já estamos no Evangelho de hoje, no Evangelho deste domingo. Aparece Jesus e pede a João para ser batizado. João Batista, de repente, olha para ele e diz, mas tu que me ias batizar a mim? E, não, mas deixa que se cumpra a justiça. Quer dizer, deixa que a vontade de Deus se cumpra. Tu vieste como aquele que anuncia o Messias, que anuncia aquele que há de vir. E então João Batista, humildemente, aceitou batizar Jesus. E quando Jesus estava a ser batizado, então houve ali uma experiência teofânica, portanto, uma manifestação de Deus. Diz que se abriram os céus e veio o Espírito Santo descer como uma pomba e pousar sobre Jesus. E ainda diz, ouviu-se do céu uma voz que dizia, este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Tudo aquilo que eu gosto está nesta pessoa. Portanto, no fundo, o batismo de Jesus é o início da vida pública de Jesus. Portanto, até essa altura ninguém sabia quem era Jesus, era o filho do carpinteiro, era o filho de Maria, que vivia em Nazaré, um como os outros, frequentava a sinagoga, mas tinha uma vida humilde e simples como os outros. No momento em que talvez Jesus também, tendo ouvido falar da pregação de João Batista, sentiu que havia alguma coisa nele que pedia conversão. Não conversão por ser pecador, mas conversão porque ia mudar de atitude. Enquanto que vivia uma vida silenciosa, resgatada, orante, mas ele sozinho, iria começar aquilo que nós chamamos a vida pública. Iria deixar que Deus ungisse com o Espírito Santo para a missão. Jesus estava cheio do Espírito Santo desde sempre. Desde o nascimento. Porque ele próprio é a presença do Espírito Santo. Mas recebeu este Espírito Santo para a missão. Então ele, cheio do Espírito Santo, vai começar a sua missão pública. E por isso é tão importante. Foi a partir do batismo. A partir do batismo ninguém sabia quem era Cristo. Era o filho de José, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, um habitante de Nazaré, que participava no culto, mas estava como os outros. De repente, ao receber o batismo de João, que era um batismo de conversão, em Jesus houve uma grande transformação. Recebeu este dom do Espírito Santo para a missão. E então, de repente, começou a sua missão, aquilo que chamamos agora a missão pública. Realmente, Jesus, nós sabemos o que é esta vida pública, estes últimos 3 anos da sua vida, depois do batismo de João. Depois a Igreja tentou reconstruir os inícios. E então foi o Natal, e a última coisa que sabemos da vida oculta de Jesus é a apresentação do menino Jesus no templo, quando tinha 12 anos. Daí até aos 30 não se sabe nada. Não se menciona nada, não se disse nada, porque era um entre os outros. E é João Batista que, ao estar a fazer o batismo de conversão, de onde vinham as pessoas que se arrependiam e queriam participar numa nova vida e numa nova ordem religiosa e social, onde houvesse verdade e autenticidade, pois aí também se colocou Jesus na fila dos pecadores, como se ele fosse um pecador. Ele não era pecador, de algum modo representava os pecadores, porque se identificava com todos os homens, mas o importante para Jesus foi que também ele teve uma conversão. A conversão de Jesus qual foi? Deixar a vida oculta, o viver na vida espiritual, da sua família, na sua relação com Deus, para experimentar a missão, dedicar-se à missão. E a partir do batismo de Jesus, temos, ou do batismo de João, que Jesus recebeu a unção do Espírito Santo para a missão, começa a vida pública de Jesus. Depois vai para o deserto, depois convida os discípulos, depois começa a anunciar o reino de Deus, então tem ali 3 anos frenéticos de missão. E tudo começou no batismo de João. O nosso batismo tem a ver com este batismo de Jesus, mas fundamentalmente tem a ver com o verdadeiro batismo de Jesus, que foi na cruz. Portanto, aí é que foi quando Jesus verteu o seu sangue por nós, e esse é que é o seu autêntico batismo. Aqui é o batismo que ele recebeu de João para a conversão, para a mudança de vida, no seu caso, para o início da missão pública. E o nosso batismo recorda o batismo de João, mas é sobretudo a atualização do batismo de Jesus na cruz, em que ele derramou o seu sangue para ser o nosso Salvador. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada por toda esta explicação da liturgia deste domingo, dia 12, então o domingo do batismo do Senhor. Sr. Padre, como é hábito também, em cada programa das Palavras de Esperança, ficamos sempre com uma sugestão musical. O que é que propõe para terminarmos este programa? Então falamos do batismo do Senhor e batismo no Espírito, então poderia ser este cântico: renova-me, Senhor, com o teu Espírito. Eu também já recebi o sacramento do batismo. Agora, tenho que deixar que esse Espírito se torne vivo em mim. O nosso batismo, recebemos o Espírito Santo como uma semente. Essa semente pode ficar enterrada, pode ficar guardada ou pode dar fruto. Então necessitamos que o Espírito Santo venha de novo para atualizar esse dom que recebemos no batismo. E é esse o convite deste cântico com que concluímos este nosso encontro, este nosso diálogo. E oxalá todos queiramos revivar o dom do nosso próprio batismo. Que seja assim, Sr. Padre. Muito obrigada pela sua presença em mais este programa Palavras de Esperança. Nós regressamos num próximo programa. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigado também a todos e, de novo, os votos de um excelente ano. Muito obrigada. Até um próximo programa Palavras de Esperança.